milhões, queremos seus milhões. Além do campo de visão do crime, lacre seus caixões. CS Produções, queremos seus milhões. Além do campo de visão do crime, lacre seus caixões. CS Produções, queremos seus milhões. Além do campo de visão do crime, lacre seus caixões. CS Produções, queremos seus milhões. Além do campo de visão do crime, lacre seus caixões. Não canto rap por grana, fama, hype. Ambos induz os pensamentos a não pesar no mic. Superação ilusória, topo que nunca chega, que paga num cordão que nunca botou na mesa. Vão entender por que lágrimas de revolta. Duplo sentido da frase é o corre das notas. Duplo sentido da frase, teu sangue não me comove. Eu vou sacar meu auxílio de Smith, Taurio Ross. Nem que pra isso aconteça, corre seu lingerie. As peças do seu GTI vem pro desmanche. 2021 dos palcos pino traçante. Ando sonhando com as patinas nos peão de Mustang. Financiada bala nas trincheiras com sangue. Quando os herdeiros tô na miséria, trocando pedra com tanque de guerra. Sem ar-condicionado, AP, carro importado. É lona, pé atolado, madeira, lona, barraco. CS Produções, queremos seus milhões. Além do campo de visão do crime, lacre seus caixões. CS Produções, queremos seus milhões. Além do campo de visão do crime, lacre seus caixões. CS Produções, queremos seus milhões. Além do campo de visão do crime, lacre seus caixões. CS Produções, queremos seus milhões. Além do campo de visão do crime, lacre seus caixões. E o que fazer quando estreita o caminho? Aspecto nebuloso que invoca o sexto sentido. Somos a cura ou doença? Liberdade ou sentença? Distância, presença, a clausura pejorativa. Enquanto giga minha mente, armazena do ódio. Enquanto sangue vou cantar pra ver chegar ao pódio. Eu sou um milagre renascido, já falei pra vocês. E o sonho que me movimenta nasceu aos 16. Eu nunca fui o orgulho da minha família, é quente. Mas todo dia um recomeço, eu farei diferente. E se não fosse minha pretinha, dois pivetes pra criar. O tribunal era do crime, inspiração da irmandade. Último sobrevivente dessa guerra dos deuses, ovelha negra, apisco do bom pastor. Glória ao Senhor que libertou aquela ovelha perdida. Quem viu no rap uma chance, não viu no crime a saída. A sublime perfeição do abraço, eu te amo. Não lança a 380, não compro hispano, mas garante noites de sonho, por isso eu canto. Querem saber de onde vem a grana, o ouro, a prata. Mas pra nós o que valoriza, dinheiro não paga. Cortes e mágoas, sofri também, liberei perdão. Quando a causa era explosão, cacá, deitar no chão, é nós mesmo. 063, rapá. CS Produções, queremos seus milhões. Além do campo de visão do crime, lacre seus caixões. CS Produções, queremos seus milhões. Além do campo de visão do crime, lacre seus caixões. CS Produções, queremos seus milhões. Além do campo de visão do crime, lacre seus caixões. CS Produções, queremos seus milhões. Além do campo de visão do crime, lacre seus caixões.